Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos e robôs, conteúdo seres humanos e robôs da internet. Eu sou o Fernando Baroli. E aqui à minha frente, pela primeira vez escutando o que ele mesmo disse, Thiago Pauliceia Zoretti. É porque hoje eu tô tomando vinho, então é um clima mais sexy. Fala uma coisa sexy. Sexy. Thiago. Thiago. Isso não é um podcast. Deixa eu tomar meu vinho aqui, ó. Olha que chique. Olha, eu vou tomar Coca-Cola, então. Nossa, vamos lá. Vamos brindar. Vamos fazer barulhinho. Aê! É que se não ficar silêncio pras pessoas, eu tô pensando nos ouvintes. É, você já faz até trilha sonora, né? É. Que eu me recuso a colocar. Qual? Ah, fez aí, ó. Ah, tá. Carlos Whisper, pá. É, porque é sexy aqui. Dois homens muito belos. Eu tô sem camisa, aliás. É verdade. Então vai ser difícil. Tá calor aqui. Ai. Fala pro Jorge aumentar o ar-condicionado. Jorge é o nosso responsável pelo ar-condicionado. Ele controla o... A gente contratou uma pessoa... Só pra isso. Só pra controlar o nosso ar-condicionado. Normalmente tá um gelo da porra. Hoje tá mó calor. O Jorge tá meio revoltado. Acho que é questão da terceirização, que a gente terceirizou ele. Porque da outra vez também teve aquele protesto nosso, né? A gente quebrou a janela. Ah, é verdade. Calor é. Da porra. E foi ele que tinha instalado. É. Ele colocou e tal. Porque o Jorge era um vidraceiro. É tipo. Papo toda obra, né? E de novo, Mônica tá dormindo de acordo com, né, com as nossas pautas divertidíssimas. Ai, tá fechado, peraí. Puta, agora fodeu. É. E. O que aconteceu com você, Thiago? Olha, em mais ou menos 1997. Não, 97 eu tinha 14 anos, não, nem fudendo. Em 2002, não, 2000 mais ou menos. Um pequeno sabe o que eu odeio aqui agora? Pessoas que não conseguem apenas chutar e deixar por isso mesmo. Não. Não, faz dois meses, não, dois meses, duas semanas, não, 48 dias que eu fiz tal coisa. É bem chato. Nada, a gente precisa fazer uma divagação do caralho pra chegar numa data que não faz diferença pra ninguém. Lógico que faz, porque você vai entender. Você vai limpar a ponta com o jornal de novo? Não, infelizmente não. Mas eu já fiz isso outra vez na vida. Eu tenho outras histórias com fezes. Mas vamos tentar pular. É, dá um espaço, né? É, fica tranquilo que hoje não tem fezes. Quando a gente tiver vídeo, a gente faz animações dessas histórias. Sim! Nossa, sim. A gente contrata tipo de uma... De palitinho. Não, a gente contrata uma empresa mesmo de animação fudida pra fazer em CG. E o cara renderizando. CG do Dolinho. Qual é a empresa do Dolinho? Daquela das bicicletas. Calma, da Dilma também? Lembra daquilo? Putz, sensacional. Coloca o link aí. Se tiver, deve ter na internet, né? Na internet tudo tá, né? Deve ter. E aí em 19 de setembro de 2000, eu tô chutando uma data pra ficar preciso, que as pessoas que têm toque não. Sim, insuportável. Peraí. Eu. Era uma época em que eu achei uma boa ideia passar trote pras pessoas do Orelhão. A cobrar e perguntar as horas. Assim, 97 você tinha? 17 anos. Já tava velho pra isso. Não, eu tava bêbado. Só que... Quando você tava achando pra pessoas conhecidas. Teve um barulho que foi, acho que foi seu pulmão, tá parando. Pode ser. Ah, tá, faz sentido. Pessoas conhecidas ou pessoas aleatórias? Não, eu digitava um... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, exato. Não, ele me mandou um biscoito. Sabe que deu mó zica, né, na época? O quê? Pra companhia telefônica. Por quê? As pessoas não paravam de ligar. 2345678. Então, em cada município, em cada mudança de código, tinha uma pessoa puta da vida que o telefone dela não parava de tocar. Tiveram que trocar vários números. Você já viu que tem um site que tem todos os números de telefone que aparecem nos filmes? Que não está fazendo 555 coisa. É. E tem um nome, tipo assim, por exemplo, vai. É, personagem X do Scarface. Uhum. É muito legal. Parabéns aí pros envolvidos. Tem muito tempo livre mesmo. Ah, né? Mas você resolveu. E daí eu tava ligando. Aí eu. Que oração. Filha da puta, eu vou te matar, seu bandido de cadeia, igual você. Porque o cara sabia que eu era, entendeu? Os bandidos de cadeia se conhecem pela voz. Uhum. Então. É tipo pavão, esses animais que, né? E aí eu liguei, aí tocou lá. Aí eu falei. Ah, você ligava a cobrar. A cobrar. Você é muito filha da puta. Não, cuzão, total. Aí eu cheguei e falei, que horas são? Aí a senhorinha falou, são 11h37. Era uma senhora bem idosinha, você via claramente. Você ouvia claramente. Cê, não, sim, você vê que ela chegou meio ofegante ao telefone e tudo. Você ouviu isso? Dava pra ver. Você vê que, tipo assim, eu destruí a noite dela. Aí eu, senhora, muito obrigado pela informação, eu peço desculpas de ligar a cobrar, é que eu inventei toda uma história pra poder, eu falei, eu peço desculpas, não vou mais incomodar. Ela falou, não, é muito bom ter alguém pra conversar. Nossa, você não lembrava do número depois, né? Não, eu queria, tipo, ter falado, me passa o endereço que eu vou aí ser seu amigo, pra sempre, até hoje, não, até hoje não, com certeza ela morreu já. Eu ia falar, espero que sim, não. Não, eu imagino que sim. Menos tempo solitário, né? É, nossa, mas, não, sério, depois desse dia, eu nunca mais trolei. Não, mas olha, foi foda. Não, tipo, eu tenho dó até hoje, eu lembro disso e me dá, tipo, uma dorzinha no estômago. É uma trollada analógica, né? É que nem quando tinha o 145, você lembra do 145? Nossa, lembro. Disque Amizade? Tinha um jeito de fazer no orelhão que você apertava o... Quando você põe no gancho o telefone, uhum. O gancho, né? Uhum. E aí você ficava apertando e você conseguia ligar de graça para os números, né? Sim. E aí, esse número era bem pré-WhatsApp, era ICQ. Era ficha de orelhão. Era ficha de orelhão. Então, aí eu ligava pro 145 e ficava falando lá. Ei, tem alguma gatinha? Tá, esse cara, todo mundo, gatinha, só tinha homem, né? Sim. Aí às vezes surgia alguma, né, tal. Aí você ficava ligando e tal. Mas aí, não, é história pra todo mundo. Eu lembro na época do cara. Eu marquei um encontro a partir dali. É mesmo? Olha só, foi outra errada da minha vida, hein? Será que eu conto hoje ou depois? Não, depois. Então tá bom, próximo episódio. Tinha um hack também de orelhão, depois que eles viraram um cartão magnético. Que você ligava pro número, na hora que atendia, você segurava o sinal de sustenido e tirava o cartão. Ah, é verdade, é. Enquanto você mantivesse o botão apertado... É verdade. Funcionava a ligação e você não ficava gastando os créditos... Do cartão. Aí, ó, tá vendo? Pessoal que hoje em dia vai lá, durar, entra no computador do Pentágono, não sei o que, não sabe o que é trollar, não. Hackear de verdade. Coisa importante na vida. É um life hack. Mas, de verdade, era caro pra gente, né? Era caríssimo. A gente tinha 15 anos, 16 anos, era, pô, era muito caro. Peraí. Agora já passamos pelo seu quadro incidental que já virou obrigatório. É, as pessoas querem muito saber da minha vida, né? Ah, você quer muito contar sobre a sua vida. Então você fez um podcast que tem um quadro que fala o que aconteceu com você. Que foi sem querer, né? Não foi, não. Qual será que pode foi o primeiro? Admitir, não foi. Qual será que foi o primeiro? Foi no primeiro episódio. Eu vou ouvir. Se não for, você vai ver. Vou pegar você no próximo. Fala, o que você tava falando, vai, vamos lá. Qual é o tema de hoje? Ah, o tema de hoje. Como Hollywood destruiu tudo que você é. E tudo que você será. E tudo que você pensa em ser. E tudo que um dia você sonhou em ser. E não existe humanidade que não tenha sido destruída por Hollywood. City of stars, are you shining just for me? Aí, Lala Land se fudeu, seus filha da puta. A melhor coisa dessa treta do Oscar que eu vi foi a cena do primeiro Harry Potter. Que é o final. É. Ah, deu. Sim. Lala Land ganhou o Oscar, mas o acontecimento recente deve ser levado em conta. Muda tudo pra Moonlight. Eu não assisti Moonlight ainda. Nem eu. Eu queria assistir mais Moonlight do que La La Land. E eu não vi. Eu tinha três salas. Eu descobri que existia Moonlight depois do Oscar. Na época, assim, que saíram os indicados e tal. E La La Land já tinha estreado aqui. Nessa época. Ah, não. Já. O La La Land tava com muito hype. Então, tipo assim, toda sala que tinha algum filme de Oscar season era La La Land. Moonlight é filme de reserva cultural. É um filme que vai passar em 5 cinemas em São Paulo. É. Pau no seu cu pra ver. Mas eu tenho certeza que não é melhor. Moonlight deve ser incrível, deve ser maravilhoso, blá blá blá. Porém, ele não deve ser melhor que o melhor filme que tava indicado ao Oscar, que é o Hell or High Water, que é A Qualquer Custo, A Todo Custo. Custou alguma coisa. com o Kirk novo, né? É, com o Chris Pine, com o Ben Foster. Então eu vi metade desse filme. É incrível. Eu vi no avião. Já só que daí você começou a cagar. Não, foi na ida, não tava passando mal ainda. Só que a gente foi sentado muito perto da asa do avião. Então tava um barulho insuportável da turbina. E o meu fone de ouvido não ficava alto, de verdade. Ah, sim, ficava sim. Só médio. Então eu comecei a não entender porra nenhuma, que não tinha legenda. Tinha legenda árabe. No voo da Qatar. Não, e tem o Jeff Bridges que fala... Inclusive, um dos meus atores favoritos, que será o meu futuro. Eu quero ficar igual o Jeff Bridges quando ficar velho. Ele fala que nem Scratch de vinil, né? Mas ele... Tinha legenda, pra ser justo. Ah, tá. Em árabe. Você que tá errado em não saber. Com esse nariz aí, você deveria saber. Nossa, que... Que pariu. Gente, disclaimer. Desculpa. Se vira aí, agora. Se vira. Não bombardeia o nosso estúdio. Joel tá aqui. Era Joel? Você só tá piorando quando bombardeia a nossa estúdio. Eu tô até vermelho, gente, desculpa aí. Vamos como que é a desculpa de hoje em dia, né? Na minha época... Você que é hacker, vai ter o endereço do Thiago no lugar desse post. Não! Como é que é? A desculpa hoje em dia, pra você se desculpar com qualquer coisa, pior que seja, é... Na minha época era assim. Olha só, não faça com o José Maier, só isso. Exatamente. É, na minha época era assim. Exatamente. Ah, você sacou a referência, rapaz, aí ó. Só tô explicando porque não acompanhou a história. Ah, é verdade. Bom, então vamos lá. Vamos começar por qual estilo de filme que você quiser falar que estragou o mundo? Comédias românticas. É, o principal. Depois a gente terminar, por isso. Quando você falou desse tema, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. É o primeiro e o óbvio. Sim. Primeiro. Vamos começar... Nossa, esse daí dá pra segmentar até quase o final do podcast. Não, pelo amor de Deus. Não vamos. Nós seremos rápidos. Mas, relacionamentos impossíveis. Uhum. Não existe nenhum relacionamento que funcionaria daquela forma. Relacionamento no qual o cara caga no pau 20 vezes e ainda... Tá lá de boa. É. Ou, por exemplo, você pega não só comédia romântica, como filmes de romance. Não, que é assim, a gente faz um casal ótimo, mas aí eu matei sua mãe, e depois eu chutei o seu cachorro, depois eu mijei na cova do seu avô, mas tudo bem, né? Ah, tudo bem. Olha, se alguém fizesse tudo isso, até ela merecia falar, pô, vou prestar atenção nesse cara. É, vou colocar ele numa lista da polícia. Não, mas assim... Por exemplo, a estrutura de filme de comédia romântica é aquela. Casal se conhece, casal se apaixona, casal briga, acontece uma coisa separa os dois e depois eles se unem no final. Sim. A vida não funciona assim. Não. Né? Então, assim, as pessoas pensam muito nisso. Então, é parte da romantização da coisa. Certo? Certo. Vamos usar algum exemplo de algum filme que faz isso de uma forma... Ó, tem um filme que brinca com essas expectativas, que é o 500 Dias com Ela. Aham. Uhum. Que ele meio que reverte a forma. Ele quebra o padrão dos filmes. Só que o legal desse filme é que as pessoas que são acostumadas, habituadas com esse tipo de estrutura, elas se confundem com o final. Porque o casal... Ah, ó, vai ter spoiler de qualquer coisa que a gente falar, eu não vou prestar atenção se estou falando isso. Mas isso é o primeiro episódio. É, a gente não é bom o suficiente pra isso. A gente nem é um negócio de falar de cinema, essas coisas, então a gente não tem que se preocupar com isso. Não. E se a gente começar a falar o nome de um filme... Já entenda que a gente vai falar sobre o filme inteiro. Inteiro. Ou de alguma coisa muito importante. Han Solo morreu. Se alguém não viu Star Wars ainda, Han Solo morreu. Uhum. E se tiver a versão brasileira de Star Wars, Force Awakens, não vai poder ser o Zé Maier. Não, mas nunca ia ser o Zé Maier Han Solo. Quem que ia ser? Tarcísio Meira, porra! Não! Lógico! Como é o nome daquele outro narigudo lá? De novo com o narigudo? Não, mas aí é questão estrutural. E quem colocou aquele árabe lá? Não, olha lá, você aí, ó. Você tá... Que narigudo? O cara lá, aquele lá que tem o nariz assim, ó. Meio romano, assim, ó. Eu não sei de quem você tá falando pelo nariz. Só tem três atores que tem esse nariz. Eu não sei o nome de nenhum dos três. Pode ser, sei lá, Alexandre Borges. Eu não sei nem quem é esse. É o cara da propaganda do Azeite Borges. Se é Borges, é bom. Nossa, não faço ideia. Pode ser o cara da covinha aqui no queixo. Ah, o... Eu vou falar Herbert Viana, caralho. É o... Herbert Viana daria um bom C-3PO. Eu pensei que você ia falar outra coisa, meu Deus do céu. Não, eu não sou você. Graças a Deus. Como é que é o nome daquele lá? Humberto Martins. Humberto Martins. Viu? Por isso que eu falei. Porra, solo, vai. É, ele é cafajestão daquele jeito, assim. Tem que ter... O melhor ator de todos os tempos do Brasil. Ney Latorraca. E aí, o Lima Duarte podia ser o Jabba the Hutt. O Ney Latorraca podia ser o Imperador, velho. Nossa, sim, pra caralho. Não, o Ney Latorraca ia ser legal de fazer tipo o Luke Skywalker. Um negócio completamente foda. Eu queria ver ele agindo como... O Obi-Wan. Fudido, velho. Luke! Seguinte. Seu pai queria que você ficasse aqui. Esse... Lightsaber! Aquela coisa. A arma de uns tempos mais elegantes. Aí tem que ter o Francisco Coco também, e como algum vilão pra ele falar daquele jeito. É, ele podia ser o Palpatine. Imagina Chico Coco com o manto, assim, sentado no trono, assim. Fudido. Nossa, sim. Será que as pessoas conhecem esses atores, os jovens? Será que jovens escutam a gente? A gente faz um programa de uma hora e pouco, velho. Só falando merda. Eu não acho que jovem escuta isso. A atenção já foi embora na abertura. É verdade, a gente vai fazer Vine. Não. Porque não existe mais. Tá, mas. Você vê que você tá atualizado. quando eu me atualizo no negócio, os caras tiram. Tipo, vamos fazer Snapchat. Esse existe. Não, Snapchat não tem mais. Tem sim. Não. Agora é stories de todo lugar. Você desinstalou, só se for isso. Eu nunca tive, né? Você acha que eu entenderia o Snapchat? Não. Eu só entendo os stories do Instagram porque ele tá linkado lá. Aí eu um dia assisti e falei, tá, então são videozinhos ou fotos rápidas. Isso. Aí eu falei, então isso que deve ser o Snapchat. É. E aí no final do 15 Dias com Ela, o casal não fica junto. Que bom que você voltou pra pau. Porque o Joseph Gordon-Levitt, que eu não sei o nome do personagem dele. Joseph Gordon-Levitt. É. Bom. É que eu tenho Joseph. Joseph, pronto. O Joseph e a Zoe Deschanel, a personagem. Não, ela é a Summer. Ela, eu lembro. Porque é 500 dias com Summer no original. Não, 500 dias com ela, mas é. Não, é 500 Days of Summer. Eu sei, mas você falou 500 dias com Summer. A tradução literal. Tá! Mas. Aí. Eles não ficam juntos. Não. E as pessoas ficam putas. Como ficou junto? Era pra ficar junto, ver esse filme, pra ver o canal ficar junto. Porque as pessoas ficam bravas. Só que durante o filme todo, ela fala que eles não vão ficar juntos. É? Ela fala, não é que ela fala, tipo, com sinais, algumas coisas. Não, ela fala exatamente isso. E aí o pessoal fica puto. Por quê? Porque as pessoas estão viciadas nesse trope de filmes românticos e elas trazem isso pra vida. Esse o quê? Trope. Trope? Como que é um equivalente? Porque eu pensei nisso já. É um clichê, cara. É uma mecânica padrão. Que não é exatamente um clichê. É um esqueminha. É um esqueminha. Um negocinho. Um filme que chega a ser perturbador, se você parar pra analisar, é Mensagem Pra Você. O do Tom Hanks com a Meg Ryan? Isso. Ah, sim. Que assim, as pessoas se conhecem na internet. É. Trocam e-mails. E-mails. E-mails fantásticos, poéticos. Uhum. Que eles querem pagar de... E eles se odeiam, fodas, né? E eles se odeiam na vida real. É. Aí eles marcam um encontro. Uhum. Porque a vida dos dois tá uma bosta. Sim. Aí ele saca quem ela é, chegando no lugar. Aí ele finge que é outra pessoa, não é o cara dos e-mails. Sim. Manipula ela por 5 meses. É, é. Faz a vida dela uma desgraça. Fode com o negócio dela. Uhum. Fica inventando um monte de merda pra ela ficar maluca com o cara, enquanto ela ainda troca e-mails com o cara. É verdade, não, sério. É ele? É isso mesmo. Mas depois ele vai falar, era eu. E dá certo. Porque é isso. É uma síndrome de Estocolmo, sabe? É. Só que sem um cativeiro. Porque segundo Hollywood, o que basta é você sufocar a mina. Suficiente. Por isso que você vai em balada, tem o Mata-Leão. Exatamente. É a versão 140 caracteres. mas isso que você falou do Mata-Leão é verdade. Porque, tipo, Hollywood te ensina que basta insistir... Que vai dar certo. Vai dar certo. Você quer um exemplo muito foda, muito dentro, muito próximo da nossa audiência e coisa que a gente cita quase todo episódio? Como é que o Han Solo, primeira vez, ele beija a Leia? Forçando o beijo. Ele encosta ela na Millennium Falcon no canto, força o beijo. Entendeu? Sim. O primeiro beijo deles é forçado. Ela empurra ele... É no primeiro filme ainda? No segundo, é no Império Contra-Ataca. Já é no segundo. Já é no segundo. É no Império Contra-Ataca. E, assim, a cena quando você percebe... Isso o ângulo dela é perturbadora. É porque o primeiro... Não é a primeira, não é naquela hora que tá caindo todos os bagulho das neves da base, você tem que fugir... Não, mas é depois disso. O beijo é depois disso. Ela beija antes o Luke. Que o Luke tá na unidade hospitalar. Que ele tá todo mundo de malandrão, assim, tomou pra trás. É, beijo a irmã, trouxão. Lida com isso o resto da sua vida, trouxão. Não, mas e aí ele força o beijo nela. O que... inconscientemente coloca na cabeça dos moleques que assim, a mina quer, você só tem que forçar. Isso é uma das coisas que Hollywood fazia errado, porque se for ver um monte de comédia romântica, o primeiro beijo de casal é assim. É forçado. É assustador isso. E, por exemplo, tem aquele filme Simplesmente Amor, que chama? Do Natal. Do Natal, que ele é perturbador também. Sim. Primeiro, tem o cara filmando o casamento da... Cara, esse cara é muito freak, velho. Exato, só que... Puta que pariu, que cara escroto. Linkando com o episódio das trilhas sonoras. Tem uns risadas de fundo. É, então. Fala, oi. Ele não é um cara escroto. Ele é bizarro. Olha lá, viu? E aí o cara, ele filma o casamento do melhor amigo com a menina. Ela é a melhor amiga dele? Não me lembro. Ele é o melhor amigo do cara. Do cara. E aí eles, daí vai ver a fita do casamento. Ele fica embaçando. É o Rick Grimes do Walking Dead. Ele tá todo migado, tipo, parece que ele detesta a mina, né? Uhum. Não sei o que lá. Só foda. Parece que ele curte pra caralho o cara. E a mina atrapalhou o rolê. É verdade. E aí as pessoas, não, ele é um puta de um voyeur escroto maldito. Que filmou só close dela o casamento inteiro. Uhum. E aí o que acontece depois que esse cara faz? Bate na portinha no Natal. E faz o quê? Não conta que eu tô aqui, não. Fala mas que só a Carol, pra você saber. Eu lembro disso. Fala que é a Carol, que é a melhor amiga dela. Que ele tem escrito num cartaz, né? Aquele negócio meio Bob Dylan, né? Que é o cartaz, né? E aí ele tá lá. Não conta pra ele. Você é a mulher mais linda. Porque... Muda a trilha sonora disso que a gente falou sobre trilha sonora. Muda a trilha sonora disso. É coisa tipo serial killer aquilo. É? E daí o cara, tipo, você é linda, você é maravilhosa. E o que que ela faz ao invés de se sentir perturbada? Ela beija ele. Cara. Sim. E o cara legal tá lá em cima, de boa, tal, assim, tal. Nem sabe o que tá acontecendo. Você vê? É foda, pô. Cara, analise, por favor. Hit, Conselheiro Amoroso. Nossa, sim! Que também é, sufoca a mina até ela não. Seja o stalker mais stalker do universo. Do universo. Você vai descobrir tudo sobre a pessoa. É. E você vai criar uma personalidade que atenda a essa outra. E cerca ela, apareça onde ela estiver, fale as coisas que ela gosta, tudo. E aí, apesar que esse é um modus operandi muito grande na internet, se for ver, porque a pessoa entra na rede social, dá pra descobrir o que a pessoa gosta. Dá. Aí o cara. Eu gosto desse Star Wars. Aí eu sei que você gosta desse Star Wars. Nossa, ele é super fã de Star Wars. Então, assim, daí o cara descobre tudo sobre a mina, faz isso, cerca ela, aparece nos locais e o quê? Ela se apaixona. Tipo, olha a mensagem desse filme. É foda. É foda. E assim, você é o cara que é conselheiro de vários caras, não sei o que lá. É. Você manipula toda a informação, você faz todo o ambiente perfeito, não sei o que lá. Putaça da vida, e no final o que acontece? Eles casam. Exatamente. Mas assim, mas isso não influencia ninguém, é só um filme. É o caralho. Porque as expectativas das pessoas são todas manipuladas nisso aí. Vamos considerar que assim, ó, chutando baixo, 90% da população que vai no cinema é completamente imbecil, influenciável. Uhum. Completamente. Não, é porque eles. Se a pessoa não tá atenta a esses sinais. Que é um filme, e isso é irreal, isso não é certo. Não, que não é um rolê que ninguém vai no cinema. Nem as porra dos nerds malditos que a gente conhece faz isso. Que fica reclamando depois da puta que pariu da Pantone, da cueca do personagem, naquele quadro que é igual o quadro do Homem-Aranha 226, que saiu pela Ebal, não sei o que lá, quando ele era chamado de Pedro Prado. Vai tomar no cu. Editor Ebal não chegou a 226. Nossa, é bom, agora você consegue escutar certinho quando você usa 11. É verdade. Normalmente eu vejo que você tá fazendo alguma coisa assim perto do microfone. Já sabe o que é. Já sei o que é. Mas, exatamente. Então as pessoas são influenciáveis. Só que assim, você é martelado desde muito cedo com isso. Sim. E a comédia romântica, assim, você faz, tem que sufoca a mina, ela vai te querer. Força o beijo, a mina vai te beijar porque você quer. E Hollywood ainda faz um negócio que é muito assim, um atalho. A mina, quando a mina tá num relacionamento, numa comédia romântica, a mulher tá lá, tem um namorado. Uhum. Normalmente o cara é o quê? O cara é escroto. É o cara. Sempre tá com o babacão. Bate na bunda de uma mina no trabalho, putinha, tal. É isso. Sempre que a menina, que é o interesse romântico, já tem um namorado, uhum. Ele também sempre tá chifrando ela de todo jeito. É isso possível. Que eu tô falando, ele chega no trabalho e dá um tapa na bunda da mulher. Eu sou grandão, minha noiva nem desconfia. Penetra as mãos de bico. O Bradley Cooper. Sim, sim. Pior é que ele faz um papel tão bem que você tem ódio dele. Sim. Tipo, ele faz muito bem o papel do cara cuzão, assim. E ele é tem isso. Cara de frat boy, né? Ele tem cara, nossa, nojento. E aí a pessoa pensa que é isso. Digamos que alguém conhece alguém que está num relacionamento, na vida real. O cara pensa, o cara é cuzão e eu sou o cara legal e tal. Tanto que você vê muita coisa. Ou assim. O cara olha assim, o cara cuzão e fala, é isso aí! Tem os cuzões que combinam, concordo, é verdade. Mas assim, tem muito desse lance do cara. Romantizar a ideia de que, tipo assim, basta ele ser legalzão que a mulher é obrigada a ficar com ele. Também. Tem muito disso. Porque ele fala, os outros caras são babaca com ela, são os babacas com ela e eu vou ser o cara legal, ela vai ter que ficar comigo. Uhum. E dane-se, sabe? Tipo, a vontade dela. Já tá totalmente errado. Tipo, você não é mais o cara legal. Você não é, exatamente. Você já teve essa ideia, você é exatamente o cuzão da história. Só que Hollywood ensina ao contrário. É. Bah, faz os atos loucos de alto louco basta de amor. Se arrepender no final, tá tudo certo. Tudo certo. É tudo a história do catolicismo. Recontado do jeito que você pegar a mulher. Aí, mas, você... Pessoal, Jesus era mó mulherengo, ninguém sabe. Ah, Jesus era comedor. Jesus vivia nas casas lá de... Como é que é? De banho. Pode ser. Jesus é... Aí, eu sou filho de Deus, você vai negar pra mim? Não, você acha que ele se usava desse artifício? Talvez. Jesus devia ser muito cuzão. O que eu sei fazer? Ó, vários pão. Ah, mas é bom, né? Porque pelo menos tem alimento e tal. Não, Jesus era daqueles que embebedavam a mina. A água vira vinho no estômago. É, exato. Então, cara, deixa eu só ver sua barriga. Pum. A mina, tô me sentindo meio tonta. É normal. Caralho, pesado aí. É, então. Mas, assim, na boa, brincadeiras à parte, brincadeiras pesadas à parte. É... Começamos bem já desde o nariz. Ai, meu Deus do céu. Você não pode esquecer isso, pô. Foi uma... A internet não esquece, cara. Foi uma bela de uma falha. Deixa eu tomar minha Coca-Cola aqui. Capitalista? Vamos lá. Aí tem isso. Então, tipo, seja legal com a mina que ela é obrigada a ficar com você. Uhum. Por que que isso a gente vê... Ou ato grande de amor. Proponha casamento de uma forma louca. Pede namoro de uma forma mágica. Uhum. E a mina é obrigada a dizer sim. Se ela não dizer sim, ela é um lixo. Mas o que é que essa mulher? Quem ela pensa que é pra negar pra um cara que... Tem um vídeo na internet que é fake. Só que eu já vi sendo repostado de uma forma assim. É um cara que vai numa praça de alimentação do shopping e chama um cara tocando violino. Uhum. E aí o cara ajoelha e a mina fala não e vai embora. Uhum. E as pessoas... Ai, que cuzão! Que maldito! Ele não merece ela! Não sei o quê. Claro que ele é obrigada a aceitar o pedido de casamento do cara porque ele chamou uma merda de um violinista. Ela, a vontade dela não conta. É, fora que você já tá meio que fazendo uma pressão. Sim. Porque você tá no ambiente público, você tá fazendo uma cena. Exatamente. Então, tipo, pegar mal, falar não. Pegar mal, falar não, exato. Mas é isso que a coerção embute na cabeça do das pessoas. É, exato. Embute na cabeça das pessoas isso daí. Faça como eu, gente. Diarreia. Diarreia é o caminho do amor. Barone, Virgo Fernando. Caralho, subiu na minha cabeça. O que que aconteceu aí? Não sei, deu um tilt muito foda. Você vai fazer vermelho. Tinha a ver com essas porra de declarações absurdas e tal. Um exemplo recente, recorrente e totalmente irritante é o protagonista de How I Met Your Mother. Ah, o maior cuzão que existe no mundo. O Ted, né? É o Ted. Ted é... O ser humano mais desprezível já criado no universo ficcional de sitcom. É verdade. Explica, ele é pior que o cara do Friends. O Ross? É, ele é pior que o Ross. Os dois são muito parecidos. Mas ele é pior. Ele é pior. Porque a personalidade dele gira em torno desse elemento. O Ross não. O Ross é extremamente condenável ao longo da série, só que não é isso que define ele. O Ted Mosby sim. É que, assim, os dois eles se focam... Vai indo. É, vai lá. Ai, ai. Os dois se valem do coitadismo. O coitadismo. A coisa do Yuppie coitado. Ah, tadinho do Yuppie, ó. Ele é tão bonzinho, ele é tão simpático. Por que não dá uma chance pra ele, né? Assim, o Ross do Friends... Ele transforma o problema a mina, que não quer. É. O Ross do Friends, ele ainda tem uma coisa meio praticamente inofensiva, assim. Ele é tão trouxa, tão bobinho, que ele acaba até sendo bonzinho na maioria das vezes. Tirando quando ele é extremamente cuzão. O Ted Mosby, ele é cuzão o tempo todo. Ele é cretino. Ele é um puta do misógino do caralho. Bem, o melhor amigo dele é a porra do Barney. É. Sabe? É o suficiente já pra você saber que essa pessoa não é boa coisa. Seu melhor brother é o maior womanizer da história. É, exato. Que ele, quando o Ted Mosby, ele faz questão em apontar... Mudou o lado ou eu troquei o lado? Acho que eu troquei. Você trocou o lado. Peraí. É bom pra você saber o lado certo do fone. É, agora sim. Então, o Ted Mosby, ele ainda faz questão de apontar o defeito dos outros. Inclusive das minas. Ele é arrogante. Ele é arrogante. Ele é elitista. Elitista, arrogante, tal, cuzão. E ele, na concepção dele, as pessoas têm obrigação de gostar dele. Sim, porque ele é foda. Ele é foda. Mas ele é um coitadinho também. É. Nossa, tadinho, o cara é gente boa. Pô, como é que essa mina não ficou com ele? Uau, nossa, olha lá, tadinho. Então, assim, é um negócio que dá as mensagens erradas, assim. Sim. E o problema é que essas coisas entranham na cabeça das pessoas. Lógico. Por exemplo, existem as... Quem não conhece essa estrutura de comédia romântica, sabe? É. Hoje em dia você nem precisa ver uma pra saber como é que é. É, tanto que assim, a comédia romântica é o gênero que praticamente ele não precisa mudar nada nas expectativas dos telespectadores. Você pode copiar um filme e fazer de novo. Fazer de novo, só trocar os atores. As pessoas vão gostar do mesmo jeito, porque quem vai sabe o que esperar. Gostar do filme não é problema. O problema é saber que aquilo é só um filme. Sabe quem começou com isso, né? Jane Austen. Caralho. A diferença é que quando ela fazia isso ainda tinha um pouco de sei lá, era outro. Era outro rolê. Era outro. E ela sabia fazer de um jeito legal, assim, também. Tipo, rolava uma esperteza, rolava mais coisa ali no meio. Não é hiper simplificado como é no... Hoje em dia é uma besta, né? Uhum. Mas assim, o outro lance que rola são as expectativas surreais da busca pelo amor. Por exemplo, se você Diário de uma Paixão. O amor verdadeiro perfeito, você vai morrer miserável. Ah, tem também o fato de que mulheres em comédias românticas, elas só se definem quando elas encontram um homem. Sim. Também tem isso. A mulher numa comédia romântica, ela é limitada a viver para encontrar um macho. Simples, pode ver, quase todas são assim. Mesmo quando ela é representada como independente, né? Que normalmente tem três profissões, né? Tipo, que é repórter, é galeria de arte, ela trabalha em galeria de arte, né? Assim, ou ela é super indizinha, tal, ela trabalha numa livraria super pequenininha em Nova York, ou numa cafeteria, né? Ela só tem esses trabalhos da mulher no universo de comédia romântica. E aí tem as expectativas hiperidealizadas do companheiro, do parceiro. Diário de uma Paixão, por exemplo, que não é uma comédia romântica. Não, assim, é. Ela é comédia porque ela é engraçada dentro da sua ridicularidade. A comédia romântica virou... O que era romance como gênero virou comédia romântica. Tudo tá englobado ali. É verdade. E, pô, o cara, ele é aquele que se anula, abdica de tudo, faz tudo pra ser o cara perfeito pra mina. O quê? Não é errado, se o cara quer fazer, problema dele. Porém, meio que obriga a ser assim. O que também pode ser usado para as mulheres. É a mulher que se anula, que faz aqui para ser perfeita para o cara. Tipo, eu tô pensando. É que normalmente é o homem. Nessas assim, eu não tô pensando. Que é o coitadismo. Normalmente o homem é sempre o foco nos filmes, porque os filmes são escritos por homens. Hollywood é dominado por homens. Ah, sim. Então, tipo, é o cara legal, a mina é uma bitch. Nas contas, a galera pensa assim: ah, vamos fazer um filme de comédia romântica. Um monte de mulher vai ver, né? Bota um cara picudão lá pra ser o protagonista. O cara bonitão do rolê, da vez. É, no Diário de uma Paixão só é o Ryan Gosling. Só é o cara que estraga todos os padrões de homens do mundo. Não importa o que, como, onde e quando. Tipo, sério, ele tem um restaurante de comida tailandesa feita na hora ali, tal, manual, assim, em Los Angeles. Tipo assim, o cara perfeito, sabe? O Ryan Gosling, ele assumiu que ele é o cara perfeito. E ele se veste bem. E ele é bonito. E o Ryan Gosling claramente é cheiroso. Ele aprendeu a tocar piano só pra fazer o filme. É, exato, sabe? Tipo assim, o Ryan Gosling, lembra quando eu fui encontrar? Você deve estar ouvindo o Ryan Gosling, então vamos comunicar aqui. E ele sapateia bem, filha da puta. Sapateia. Dança. Uma arte quase perdida. E é gostosão ainda. Tipo, o corpo dele praticamente é, né? E ele tem husky voice. É, ele fala assim. Ei, garota. E, ó, nossa, ficou parecendo um nazi isso. Que horrível. Se Ryan Gosling estiver ouvindo, eu sei que ele ouve, porque ele é nosso ouvinte, ele comenta sempre. Uhum. É, quem não sabe, vai no site ver que ele comenta lá como Ryan Gosling. Ryan Gosling, eu já bati no estacionamento do Carrefour, no Linkin Park, no Christopher Nolan, e agora é sua vez, meu irmão. Vou te pegar, vou arregaçar esse rostinho bonitinho aí. Com essa pele hidratada que você tem. Puta, vou quebrar sua cara. Tô batido de cadeia. Bom, aí tem esse problema, entendeu? Porque você cria uma imagem hiperidealizada do que você tem que ser. E você quebra as expectativas normais das pessoas. De ter uma pessoa legal. De ter uma pessoa que... Porque na vida você não consegue ser o perfeito todo dia. Pelo contrário. A vida é uma bosta. O ser humano é inerentemente falho. Exato. Então você não vai estar todo dia, tipo assim, o personagem do Diário de uma Paixão, ele vive por aquela mulher. Pelo menos uma cagada por dia. Sim. Pelo menos uma cagada por dia. O Baroni, até quando foi fazer uma coisa legal, que é pedir a Luciana em casamento, ele cagou. Literalmente. Então você pensa que... É, muito. Então você pensa como é que funcionam as coisas. E tem também aquele modelo da mulher, que é a Maniac Pixie Dreamy Girl. É isso, né? Caralho! Como é que é? Maniac Pixie Dreamy Girl. Eu acho que é isso. Ela é maníaca, tipo, doidona. Doidona. Pixie é, tipo, um padrãozinho, né? É, não, ele é feliz. Felizinha, assim. Indizinha, toca o quilelê. Dreamy. Dreamy é porque ela é dos sonhos, ela é uma coisa mágica, idealizada. Garota. Que é a personagem principal de quase todo filme que tem, por exemplo, Yes Man tem... Que é a Zoe Deschanel. Imagina a Zoe Deschanel. É ela. Tá. A Zoe Deschanel me irrita. É, porque... Assim, eu gosto dela, porque ela... Ela é legal, ela, como atriz até ela funciona, ok? Só que ela é só isso. E ela assumiu essa faceta e tal. Então, eu acho que justamente pra ela representar isso, tipo Ryan Gosling, outro lado, ela me incomoda profundamente. É. Só que isso é um modelo criado pelo homem de Hollywood pra ser a mina perfeita pra transformar o cara em momento de transição. Pra que ele se prepare para o mundo, vire o cara melhor pra sair pra uma mulher mais madura. Porque ela é a mina da transição. Uhum. Ela serve para mostrar que o mundo é mais pro homem. Então, assim, no Yes Man, que é o filme do Jim Carrey, ela faz esse papel, sim senhor, né? Tem o... Ela, no 500 Dias com Ela, digamos que é pra que ela seja algo assim. Só que quebrando o padrãozinho dela. É, exato. Mas é justamente o papel dela no... É, não, o apartamento dela tem lá, tipo, umas coisas assim que, tipo, o chapéu com uma maçã verde em cima. E no fim das contas, a história inteira é pro brother se ficar melhor na vida. Ficar na vida. Só que daí, tipo... Eu gostaria que não tivesse o final real desse filme que ele conhece, porque é tipo, olha, a Summer, é o verão, outono, né? É. Vem depois, daí depois ele conhece a mina que chama Autumn, né? É outono, né? Porque quando acabou o verão, vem o outono. Tipo assim, é pra você falar... Você acaba só pra ele sentar dama de boa, sorrindo, tá bom. Não, porque tem uma conversa dos dois, e ela fala pra ele, ela fala, mas nunca ia dar certo, eu te disse. E aí quando ele se toca, ele ainda fica meio putinho, tenta... Que é, tipo, macho falando assim, né? Você devia ficar comigo, porque eu idealizei tudo e tal, você quer, e é assim que funciona o mundo. Faz de novo. Você devia ficar comigo, porque eu idealizei tudo! E aí, a conversa deles é super legal, super madura. Ela explica pra ele que, assim, era uma coisa que aconteceu durante um período. Eles estavam passando por um momento, ficaram juntos, bacana. Só que ela, move on, ela foi adiante, foi embora. Tipo, já deu o que tinha que dar aquela relação. E ele ficou preso na ideia de que eles eram um casal feito pra viver pra sempre. Porque a Hollywood criou... Já isso já vem desde os contos de fada, que aí viveram felizes para sempre. Uhum. Que é um conceito... Vamos abordar agora o conceito do viveram felizes para sempre. Isso, vírgula. Tá. Senhor dos Anéis. Vamos dar um nossa, salto. Caralho, tá. Quem disse que Aragorn é um bom rei? Quais são os planos de administração de Aragorn? Como ele vai... A primeira, um rei não precisa ter muito plano de administração, né? Ele pega um cara que sabe fazer isso e coloca lá. Tá, mas assim, porque o cara é o escolhido, ele é do sangue real, ele é um bom... Um bom rei delega bem. É. No fim das contas, sempre foi assim. Mas o Aragorn, ele é... O quê? Ele sabe delegar? Não sabe nada. Não sei. Você sabe assim, nada. Assim, não vai ser feliz pra sempre já, porque a Aragorn vai ver ele morrer, vai ver os filhos morrer, vai ver os netos morrer, vai ver todo mundo morrer. É, inclusive isso tem, né? Na visão do Elrond, sim. É. Que é bem legal, inclusive. Então ela não vai ser feliz pra sempre. Ela, não, no livro tem isso, nos... Como chama? Nos apêndices. Apêndices. É, então, assim... É, Game of Thrones é muito legal nesse sentido, assim, porque não importa... Aragorn já tem 115 anos. Quando acontece. O mundo funciona diferente lá. É o que ele é numeroniano. É. Númenoriano. Númenoriano. Númenoriano. Númenoriano. Vivem mais. Vivem mais. É o passo largo, vive mais. É que era o nome dele, você lembra que era Passo Largo? Strider. Strider, né? É verdade. Ah, boa tradução. É, que você... Que é andarilho? Você não é andarilho. Isso. É tipo... não é bem andarilho, porque andarilho seria o Walker, né? Bom, foda-se. Aí eu... Se eu tenho Tomobadil, já tô feliz. Ai, graças a Deus. Aí, Tomobadil. Depois vai pra puta que você, meu irmão. Vai pra puta que pariu. Tomobadil. Tô afiando aqui minha faca, Tomobadil. Tô chegando pro Tomobadil. Tá, mas por que você não vai ter paz? Não, então, porque, tipo assim, tudo bem. Acaba ali, derrubaram o Dark Lord. Tudo ficou bem, né? Sensacional. Que nem Harry Potter. É que nem Harry Potter. Nossa, maravilha. Aliás, o Harry Potter, ele já quebra esse rolê, porque depois aparece a vida deprê que eles têm. É, você vê todo mundo velho, bugado. Cagado. Eu gosto do Harry Potter do jeito que eles resolvem a questão depressão do Draco Malfoy, né? Ah, sim. Porque, tipo, era um bully quando eles eram moleques. Tudo bem, ele tentou matar ele e tal, mas assim, né? Quem nunca, quem né? Nunca, acontece, sabe? Tipo, ao menos 3 vezes ao ano acontece com todo mundo, entendeu? Eles tentaram um matar o outro, aliás. Tem uma vez que o Harry Potter quase mata ele. Mas é meio que sem querer, não é? Eu não lembro. Meio que sem querer. É que assim, Harry Potter não é um primor de inteligência, né? Ele é o cara que ele nunca lembra de porra nenhuma. Mais burro do mundo. Que é o grande problema da Rowling, né? Ela cria um mundo onde tudo é fácil. Uhum. Como é que você tem a diversidade pro seu protagonista? Ele é um imbecil. Um mongoloide. Ele tem meio cérebro, não inteiro. É verdade. Ele não consegue andar e falar ao mesmo tempo. Não, sério, se não tivesse a Hermione e o Ron pra tornar as coisas interessantes, seria uma bosta o Harry Potter. Sim. O personagem dele é muito ruim. Ao contrário do Tim Hunter, que aguenta treta sozinho no Livros da Magia, obra original que inspirou Harry Potter. Eu nem sei quem é, mas aí, Tim Hunter, aí, um abraço pra você, um salve aí. Da Vértigo, mano, é bom. Ah, é aquele lá, sei qual que é. Mas veio antes? Veio. Ah, tá. Mas assim, Harry Potter ele é um conjunto de clichês, então ok, vai, tipo, não é nem condenável. Então, toda a obra que acaba, pronto, o rei agora tá no trono. E aí? O cara é bom administrador? Como é que vai acabar os Reis Princípio, hein? Pode ter certeza que eu pensei sobre isso. Pensei sobre isso. Mas assim, por quê? Porque não quer dizer que o cara... O Game of Thrones, eu tinha falado antes, ele trabalha muito bem o fato de que assim, não basta você ser um bom rei. É. Você tem que saber jogar. Porque política não é só ser um bom administrador. Tipo assim, digamos que pegasse a pessoa mais íntegra do mundo. Mais foda. Não ia durar uma semana. Não ia durar... Vai, coloca no congresso lá. Aí, ó. É teu lugar. Você vai mandar nessa porra aqui. Em uma semana o cara enlouquecia. Não, porque não é aí. Nada ia acontecer. Nada ia acontecer. Aí o cara ia falar, vou embora. Teve um caso desses, foi numa cidadezinha do sul que o cara foi eleito prefeito. E desenganou. Ele foi embora. Ele falou, não, assim, eu vim com ideais de honestidade, tudo realmente, é muita sujeira, não tem como limpar, tchau. Tipo, sério, o cara falou, não, eu tenho minha profissão, vou trabalhar nela, esquece que eu já trabalhei na política. Tipo, sério, porque tipo, é muito complexo a política. É, por exemplo, nós temos o Trump e o Dória, que são empresários que se alçaram a um cargo político de poder mesmo. Eles não sabem como é que é. O jogo político é diferente de uma empresa. Claro. Empresa não é hierarquia. E aí você é de delega. Seu chefe, você manda, acabou. É. Só que jogo político tem muitos interesses conflitantes, tem que apertar as más mãos ali, fazer os esquemas. Pra chegar lá, você já tem que ter feito muito esquema. Exatamente. Vamos cobrar. Essa brincadeira, assim. Lembre-se de Celso Daniel. Sim. Exatamente. Não jogou pela regra, tomou 24 tiros. Exatamente. Na cara. Foi na cara? Só os da cara era tipo 20 e poucos, era uma coisa absurda. Então é isso, entendeu? Não sei como identificar o corpo, na moral. É. Impressão digital. É. Eu ia ser um péssimo forense. Bom, e daí vamos lá. Então assim, não existe. Ah, o casal ficou feliz. Ah, tá. Porque tipo, até quando? Então, tipo assim, nunca tiveram uma briga porque não tem dinheiro pra pagar a conta de luz e falar, você fez isso, você deixou a toalha molhada em cima da cama. Sabe, essas coisas, não tem uma briga esse casal, eles vão ser felizes para sempre. Uhum. Sabe, tipo, normalmente homem é uma bosta. Não, normalmente não, todo homem é uma bosta. Bota um eco aí que isso tem que ser falado direito. Pera aí. Só o eco. Vamos lá. Eba. Todo homem é uma bosta. Ou seja, você homem que ouve isso, eu homem falando isso, Barone, você homem que está ouvindo isso, nós somos todos bostas. Porque o homem invariavelmente vai cagar, de alguma forma. O cara é fiel. Não, ele vai cagar porque, tipo, ele vai enfiar o garfo na como chama isso aqui? Torradeira. E aí vai estourar. O homem é burro. Ai, comprei um PlayStation 4. Pronto, esqueceu que a casa existe. É um campo de merda em volta. É, exatamente. É tipo o da nave do Douglas Adams, que tem o motor de probabilidade. Ah, sim. É tipo isso. Então, tipo assim, homem serve pra errar. Ele foi feito pra errar. E, que é isso? É tiro? Não. É escapamento de moto, né? É moto. É bom pensar assim, porque depois eu vou embora e isso. Tiro é mais seco, você não era da quebrada, você nunca ouviu um tiro? Não, eu ouvia tiro, mas era de perto, não era que nem aqui que tá de longe. Ah, que era do lado da minha janela, os caras. Aí, Tiagão, nós vamos te balear aqui, mas aí, tranquilo aí, irmão. Vai dormir tranquilo, falei, beleza. Aí, ó, então. É incrível como você sempre caga na hora de falar, como se fosse um malandrão. Bom, então assim, o casal então ficou junto, é isso, acabou, tá todo mundo feliz pra sempre. Eu gosto que tem um filme do Judd Apatow, que é o 40 anos lá, This is 40 em inglês, eu não sei como é. Judd Apatow é uma farsa do Hollywood. Exato, mas é legal que tipo assim, tem aquele Ligeiramente Grávidos, que é o do Seth Rogen com a Catherine Heigl, uh-huh, que eles têm filho e tal, e tem como coadjuvantes o Paul Rudd com a... Eu esqueci o nome da atriz. Bom, eles são um casal, amigos dos protagonistas. E depois tem um spin-off que é sobre esse casal. Ah, é? É, que é a vida aos 40. Uhum. Tipo assim, um casal que está junto durante esses, sabe, após os 30, e aí passaram-se 10 anos, sei lá. É que tipo, o filme passa o tempo desde o outro, entendeu? Uhum. Então é interessante, porque ele lida com esses conflitos da vida. É legal. Você falou de Jared Padalecki é uma farsa? Sim. Jared Padalecki é o cara que faz o filme, que o cara feião é o que pega a mina bonitona, tal, a mina bem-sucedida, tal, porque ele é legal. É. O cara basta ser legal que a mina vai querer ele. É o novo trope da comédia. É, o novo trope. É, tem, normalmente é assim que eles trabalham, entendeu? Isso, obviamente que tem gente que sabe fazer melhor, tal. Mas a comédia romântica é um... Eu já falei, se a gente não tomar cuidado, a gente só vai falar disso. Tem uma outra coisa, assim, que eu fico surpreso. É como Hollywood dá ótimas ideias pra ladrões, assassinos e terroristas. Também. Também. Tipo, velho, sério, você tá praticamente me ensinando a cometer o crime perfeito. Uhum. Como me livrar de uma pessoa pra sempre. É. Quais são as fraquezas do governo? O silêncio dos inocentes, eles não falam como ocultar um cadáver de verdade num rio. Porra, é usando bizarro, uma caneta Bic. É muito bizarro. É. Vamos falar sobre a coisas como tipo Crepúsculo. Que é... Crepúsculo é legal que ele gira em torno de castidade, né? Ele é feito pra você... Não, só depois de casamento que você vai transar. Uhum. Senão você é altamente condenado. Primeiro que a merda do Crepúsculo tem um vampiro que tem 170 anos, é isso, né? Peraí, vamos começar que vampiros sempre foram um tipo de monstro usado com alto teor sexual. Sim, sim. É, é. Virando uma historinha de castidade. De castidade. Só que o cara é um cara de 170 anos que ele faz o quê quando, com esse tempo, seu tempo livre? Ele fica na escola. Ele fica no ginásio. Ele não fica nem no colegial, ele fica no ginásio. E ele se apaixona pela menina que parece ter mais 13 anos de todas as meninas de lá. Porque ela é diferente. É que na época dele, 13 anos casava, né? Tá, mas ele tem 170 anos. Nada mudou. Aqui, tirando a maior mensagem é, pessoas não mudam. Imagina que saco você, hoje em dia, não precisa nem ter 170 anos, conversando com uma menina de 17 anos. Insuportável. Conversando, não é nem com interesses, nada, obviamente, porque é crime. Não, é, eita. Mas conversar, assim, falar sobre o dia a dia, o cotidiano. É uma distância absurda. Assim. Não tem como, não tem ligação alguma de mental. Imagina um cara de 170 anos. Mas se ele passou só na escola, ele não acrescentou muita coisa. Pra que ele ficou na escola? Ele podia falar que ele tem dia 19 anos. Ele não precisa ficar na escola pra enganar o povo. É que ele tem cara de adulto, né? Não faz muito sentido. Ele pode falar, eu tenho 19 anos. Ninguém vai questionar, né? É que ele tá naquela... na escola. É que atores de Hollywood, eles conseguem interpretar desde 17 a 35. Tranquilamente. É verdade, é. Daí depois você só é... Daí dá um pulo pra você ser o pai do protagonista. Quando começa a dar umas rugas, você vira o pai. O pai, exato. Então assim, aí é um filme sobre castidade, porque ele é de 170 anos, virgem. E é bonito isso. Isso é tido como uma coisa bonita. Não que seja feia. Se é a opção da pessoa nunca transar, parabéns. Só que assim, é feito como se fosse... Olha que lindo. Você tá focadão em relacionamento, né? É porque é o com mais implicação no mundo real. Sim. Direta. É, direta. E que realmente mexe com as expectativas das pessoas. Então, o Crepúsculo, ele tem isso. E tem também o fato de que a mina, mulher, a Bella Swan... Olha. Bella Swan. Ela é um nada que se define porque dois homens brigam com ela e ela precisa de alguém pra que torne ela alguma coisa. Propositadamente descrita como nada pra qualquer menina se colocar no lugar dela. Mary Sue, ela também é. Porque ela é tudo de melhor, porque ela é a única que um vampiro notou. Ela é a única disso, ela é a melhor, ela é tudo. Todo mundo gosta dela e ela é... Ela é tudo e nada ao mesmo tempo. Exato, né? Mas é a Kristen Stewart, né? Perfeita tipo, pro papel. É perfeita pro papel, pra ser uma pessoa nula, né? É. Daí vamos então para os filmes de terror. Como filmes de terror enganam você achando que é um filme de terror e na verdade eles estão te ensinando o que é... Porque a figura do assassino no filme de terror, ele representa o quê? Uma figura paterna, que pune você por fazer coisas de adolescente, de jovem. Fumar maconha, beber pra caralho, fazer sexo... Sempre é o casal de trans que morre primeiro. Morre primeiro. É por isso que eu tô falando. Mas isso é real, isso que eu tô falando. Não é uma percepção e tal. A figura do assassino, ele é pra ser uma figura paterna que pune as pessoas por fazerem o que querem. Olha só. E daí você condena uma pessoa. Aí você dá uma mascarada nisso, deixando os assassinos sempre monstruosos. Exato. Você faz, tipo assim... Porque você, com isso, você tá mandando mensagens inconscientes. O Fred Krueger no primeiro, não? O cara que tá batendo punheta, que morre? Primeiro. Na cama? É. É o Johnny Depp. É o Johnny Depp. Que a cama puxa ele, é. Né? É o Johnny Depp. Sim, justamente, porque é errado. Será que o Edward Cullen, do Crepúsculo, ele batia a punheta? Eu já tenho todo um problema com aquele rolê da que a mina engravida, porque ele tá morto. Ele não devia ter esperma. Na verdade, ele não deveria ter ereção, porque a ereção ocorre por sangue que corre no seu corpo. É sangue que vai para seus canais cavernosos do pênis, preenchem ele e enrijecem. E se o seu coração tá batendo, não circula sangue. Não circula sangue. Ah, ele pode ter morrido de pau duro. Mas todo vampiro morre de pau duro, porque todo vampiro é hipersexualizado. Então, você tá lá tipo, ai, nossa, o vampiro me mordeu. Morre de pau duro. Se você pensar bem, a Bela e a Fera, como todo mundo fala, é uma bela de uma síndrome de Estocolmo também. É, porra, se é. E as pessoas não gostam que falam, não é bonito. É a síndrome de Estocolmo. Imagina a Bela contando a história pros filhos. Então, o papai era um monstro. Ele prendeu o meu pai. O papai prendeu o vovô. O vovô quase morreu. Aí mamãe foi lá pra libertar papai e tinha que ficar no lugar. Daí. Papai prendeu mamãe na torre. Exato. E depois eu comecei a andar mais por aí, mas eu também não podia sair do castelo. Sim. E foi isso. E a gente se apaixonou e... Não, aí... E aí ele me deixou embora. Daí quando ele me deixou embora, eu fui embora e depois voltei logo depois. Uhum. E ela é a mina que ela é errada na cidade porque ela lê, né? É porque ela é cabeçuda, ela é arrogante. Ela é arrogante porque ela lê, né? Ela é até de bons, Bito. Aí, Bela. Aí, ó. Cadê seu guarda-chuvinha? Guarda-chuva amarelo. Que as pessoas acham bonito também. Tudo é creepy no How I Met Your Mother. Nossa. O Ted Mosby. Depois do... Quem era? Também tá nessa frente. Tom Bombadil. Depois do Tom Bombadil é você mesmo, irmão. Vou te pegar, meu irmão. Vem com esse trombone aí que eu vou te deixar azul. Ah, piadinha, viu? Azul de porrada, porque é black and blue em inglês, né? Que fala hematoma aqui é roxo. Por que eles falam black and blue? Porque hematoma é roxo. Se você juntar o preto com o azul, fica roxo? Fica. Fica? Fica. Você manja disso. Você tá escurecendo o azul, escalapantone. Ele fica roxo, né? Então tá bom. Eu acho. Então daí vamos pra qual? Qual o outro gênero que... Filmes de roubo, sabe? O filme de roubo é maravilha, sabe por quê? Ah, tem um muito bom. Mas assim, é um livro, mas popularizou por causa do filme. Você sabia que antes de O Poderoso Chefão, a obra de Mario Puzo, não existia a máfia daquele jeito? O livro chama O Chefão, na o real. O Chefão, é. Porque a máfia era os caras. É. É, o cara é bandido. Ele ensinou como organizar a máfia. Ele criou o conceito de família. Ah! Não existia. Olha só. E aí o filme, né, deu a hiper romantizada, aquela coisa bonita, assim, ó. Beije minha mão. É que eu não sei imitar, né? Se eu soubesse imitar, ia ficar muito foda. You're coming here on my daughter's wedding day and ask me for a favor. But you never talk to me. You never invite me to your home. You never call me godfather. Ficou uma bosta. Eu sei. Eu sei. Você tá parecendo mais o Vicentinho da CUT do que... Vou fazer então diferente. You come to me in my daughter's wedding day. Get the cannoli. Leave the gun, get the cannoli. É isso, é. Foi uma fala improvisada, aliás. Foi? Foi. Tipo, uma das mais legais da trilogia, né? Eu não me lembro do terceiro, pra ser sincero. O terceiro é o que tem o batizado? O terceiro é horrível. O batizado é a cena culminante do primeiro. É do primeiro? É. Nossa. É que faz muito tempo que eu não vejo. O terceiro é ele velho, já... Aí tem a Sofia Coppola, chata pra caralho. Péssima atriz, né? Ótima diretora, inclusive. Sim. Uma péssima atriz. Mas ela tinha o quê? 13 anos na época? Tinha uns 15. Ela era super novinha. O que a gente tá falando? Ah, sim. Filme de roubo e tal. Filme de serial killer também. Porque, tipo, existe uma hiper romantização dessas pessoas. Olha só como é fácil ser serial killer nos Estados Unidos. Basicamente, isso que você tira. Porque pessoas são idiotas, elas deixam as casas abertas e elas deixam as casas abertas. Isso é mais. Subúrbio americano, velho. É, cara, é Canadá, é assim. Aberta. Ah, não sei. É bizarro. Tá ligado? Tem gente que vai pra fora, depois volta e comenta que a galera achava estranho que se trancava a porta. É. É verdade. Tipo, pô, sério, você não acha que trancar a porta. Depois de tanto filme que eu já vi dando bosta nesse lugar. Você chega lá e fala, por que não tem chave tetra aí? Seu doido. Mundo é louco, meu irmão. É... Primeiro, serial killer, vamos segmentar isso aí, da bandidagem. Tá. Serial killer é também hiper romantizado, aquela coisa meio sexy. Aquele perigo meio assim, você fala, pô, mas ele me atrai. Tipo, o Hannibal Lecter, você fala, pô, o cara é super culto. Nossa, ele sabe, está dando um passo além e tal. Serial killer, todos são burros nos Estados Unidos. Eles matam até chegar no ponto. Porque, né, americano médio. É, americano médio. É, exatamente, mas toda a história de serial killer que você for ver serial real... Killer Seven. Sim, o cara é super genial. Existem serial killers, né, e o plural. Isso. É, que são o... Fez? Fez. Tava tremendinho. Existem os que são mais, como dizer assim... Refinados, que é tipo Hannibal Lecter. Uhum. O do Seven também é, se você for ver, né? O John Doe, né? Que são os caras super geniais. Uhum. Os caras que estão um passo além, eles são super cultos e tal. Não tem nenhum serial killer que é assim. O serial killer mais genial que teve foi o Ted Bundy. Não, foi o do Zodíaco. O Zodíaco. É, o Zodíaco é o exemplo cinematográfico da coisa. Ególatra, né? Sim. Que ligava pros lugares e ficava desafiando a polícia e tal. E até hoje não foi descoberto quem ele é. Não. No filme mostra o cara que é o que eles têm um confronto, que é o, acho que é o Robert Downey Jr. que tem um confronto com ele, ou é o Jake Gyllenhaal, não me lembro acho agora. Acho que é o Jake Gyllenhaal. É o Jake Gyllenhaal. Que ele é protagonista, né? Ele é protagonista. Que na verdade sim. Muita gente não gosta desse filme porque as expectativas são erradas, porque as pessoas pensam que é um filme sobre o Zodíaco. Na verdade é um filme sobre a obsessão desse repórter. É, não, repórter. É o Jake. É todo mundo, policial, né? É um repórter. É um repórter, é. É só um filme sobre obsessão, não é um filme sobre o serial killer. Uhum. Bom, no caso do Zodíaco, tudo bem, vai. É meio cinematográfica a coisa mesmo. Mas o Ted Bundy, ele é um cara que era um americano médio, pai de família, homem branco, 30 e poucos anos e tal. Ele era acima de qualquer suspeita. Então, por que que ele se livrava bem? Não era porque ele era genial. É porque a polícia nunca desconfiaria dele. Uhum. E ele se valia... Ele foi solto. E o Ted Bundy era brutal. Ele foi solto? Ele foi solto duas vezes. Caralho. Ted Bundy foi solto duas vezes. E ele fala... E pra mim ele tem uma das falas mais importantes, entre aspas importantes, sobre serial killer. Passando. Tá saindo pizza. Que é que ele fala... eu sou os seus maridos. Eu sou os seus pais. Eu sou os seus irmãos. Eu estou na sua casa o tempo todo. Porque ele fala, tipo, será que ele era isso? Sou igual qualquer outra pessoa de subúrbio. Exatamente. E ele matava cheerleaders, né? Todo serial killer de Hollywood, ele é dentro desse molde. Mata cheerleader ou é um negócio meio hiper culto e tal, assim, uhum. Né? E tem também o Ed Gein, né? Que é o que... Basearam-se no Ed Gein pra fazer o Hannibal Lecter, né? Uhum. Que era o cara mais assim, que tipo, ele era um canibal. Eita porra! Eita, tava demorando. Que ele era o cara que fazia isso, né? Que ele tinha. Ele colecionava corpos, ele se alimentava, tanto que o Massacre da Serra Elétrica é baseado nele e tudo. E assim, na verdade, serial killer, todos da história dos Estados Unidos, tirando o Zodíaco, eles são os caras normais que matavam. E aí Hollywood faz a gente ter uma imagem... Assim, um perfil específico de gente. É, yeah, cheerleader. Tem um serial killer, não vou me lembrar o nome... Só que... caroneiro, só, sei lá, gente que Sim, pede informação. Justamente. Gente que tem um número de telefone terminado em 4. Exato, o cara inventava a loucura dele. Tem um que eu li um livro, né, que era uma enciclopédia de serial killer. Tem um que ele... Falaram pra ele quando era pequeno que se ele pegasse naquela parte mole do sabonete, ele viraria um vampiro e tinha que tomar sangue pra poder viver. Que doideira do e caralho! Ele... Só que ele era tão caótico, que ele era bem redneck, aquela coisa assim, sabe? Que ele matava muito sem sentido. Ele pegava o carro, viajava pra cidade vizinha e matava. Depois ele ia pra cidade... Então a polícia não tinha como rastrear ele, porque era completamente caótico. Ele não tinha um modo super... os caras falaram, ele é super genial. Não, ele era louco. Louco. Então Hollywood dá uma hiper romantizada em serial killer. Tem gente que é fã de serial killer. Tudo. Eu gosto de estudar essas histórias, assim. Acho é um assunto interessante para você estudar enquanto material de estudo. Mas é horrível. Mas tem muita gente que gosta, acha sexy. E não tem nada de sexy num cara que mata, caralho. É. Né? Bom, e aí tem os bandidos, né? Os caras que são o George Clooney. Super ladrões. O cara coloca o terno. Tá. Eles eram Michael Caine. Antes era o Michael Caine, é. Tinha o Frank Sinatra, pô. Michael Caine. Michael Caine. É difícil. Você já viu um vídeo do Michael Caine imitando ele mesmo? Sim. Vai estar nos links aí embaixo. Ou não. Ou não. Fiscal, fica aí, de olho. Fiscal, fica de olho aí e avisa nós. Ele é o bandido de terno, que planeja um mega roubo ao cassino. Aí não sei o que. É um super inteligente, de várias voltas. E sem contar que a segurança desses lugares, que nem, tipo, tem uma obra de os maiores zircônios do mundo, daí tem lasers, a pessoa tem que passar pelo meio dos lasers, não sei o que, isso não existe. No máximo, um guarda lá, assim, ó, caralho, filho da puta, é o máximo que vai ter do lado dessa merda. Aí tem tem o Italian Job, né, que eles roubam, mó bem sucedido. Golpe de mestre. Truque de mestre. E aí um deles trai todos e fode tudo. É o Edward Norton. Eles roubam, né? Ladrão. É. Ah, beleza. Num plano mais complicado ainda do que o primeiro. Aí eles furam o chão, caem os Mini Cooper lá. O primeiro plano já é um absurdo. Tipo, a gente vai detonar 5 andares diferentes pro cofre cair no fundo do mar. Né? É verdade. Cai num barco. Não, é que tá. Cai, daí sai um barco em Veneza com bagulho coberto. É uma lancha nos canais de Veneza, né? A galera sai atrás deles de lancha. Só que a porra do cofre de 80 toneladas ia furar a lancha, ninguém percebeu isso, foi atrás dos caras enquanto a galera tava submersa junto com o cofre que caiu, abrindo ele pra pegar o dinheiro. Nossa. Pegar o ouro. Tipo, uma loucura. É. E as pessoas pensam que roubo. Apesar que aqui no Brasil teve um mega elaborado, que foi aquele lá que teve. Foi o Banco do Brasil, né? O túnel. Sensacional. Com um sistema de polias. Do caralho. E era tipo 3, 4 quilômetros de polias que ia levar o dinheiro. Não, e o dinheiro era maior que o seu apartamento, assim, o volume. É, era absurdo. Foi tipo 154 milhões. Olha um negócio assim, é muito. Prêmio de loteria. De loteria, nossa. Tipo, mas assim, depois não tem paz. Você não consegue gastar esse dinheiro. Tipo assim, é outra coisa que o Hollywood faz. Tipo, normalmente o bandido, o cara... Ah, tipo, agora assim, cara, eu vou me aposentar numa mansão, nos Alpes. Uhum. Não, você vai viver num apartamento, num subúrbio, num lugar muito... Não, subúrbio é bom. Se você gastar muito, der muita pinta, vão te pegar. Você não pode nem comprar um PlayStation 4 e 10 jogos de uma vez. As notas são sequenciadas. Exato. Tem que lavar o dinheiro que você pegou, nisso você vai perder um pedaço, por aí vai. Quem quiser saber mais, assista Breaking Bad, que explica o passo da coisa. Se você quiser virar um mega bandido, Breaking Bad talvez te ensine alguma coisa. É. Mas é. Tem a romantização de espionagem. De espionagem? Que, tipo, o que é espião hoje em dia? O cara de espionagem desde aquela época foi ficar na frente do computador, vendo relatório. Antigamente era interceptar sinal de rádio, ficar lá mexendo no cursorzinho lá até achar um sinal que tava um nazista falando. Não, era tudo criptografado. Ato Scheiße, ich bin Thiago. E aí você tinha que decriptografar as coisas. Não, nunca foi aquilo. Não, nem... A gente de campo ficava ouvindo conversa. É, e o cara coloca o sobretudo, levanta assim a bola, assim, né? E fica ouvindo a conversa. Os espiões de cinema são as pessoas mais fáceis de identificar todos os tempos. São tipo os heróis Marvel quando estão sem a roupa, né? Que é jaqueta, óculos... Não, tanto que o James Bond é a zoeira máxima disso. Ele vira e dá o nome dele. Então, o cara sabe quem você é, ele vai estar lá no cassinão, picudo, fazendo o rolê de mal dele. É. Aí a gente inventou essa identidade aqui pra você, você é isso, aquilo, fazendo isso aqui lá. Ah, bom dia, qual é o seu nome? James Bond. Então, tipo, você percebeu que a gente passou por todos os campos possíveis de que, tipo assim, nada que as pessoas acreditam é verdade. Tipo, nada. Ficção científica. Também. Apesar de já ser uma coisa ficcional, é uma grande mentira que bota fé no futuro. Então, daí depende, porque tem umas que... A humanidade vai alcançar o espaço, as galáxias, e vai superar todas as adversidades, e humanos serão eternos. Será que o Fugo quer... Não. Não serão. O humano, olha, eu não dou 1000 anos pra os humanos morrer. Não, a gente é um peido. Não, a gente vai... Maldado. Na história a gente não é nada. Peido que a cueca da Terra. Exatamente. No fundo, no final, nada importa, e tudo sumirá. Até... como lágrimas. Não, isso nunca sumirá. Isso vai ser estudado pela próxima raça. É, tudo sumirá como lágrimas na tempestade. Na chuva, né? Falei errado. Sim, você estragou todo o rolê. Melhor monólogo do filme. Ah, você viu quem vai ser agora o... É o cara que vai apanhar. Tô esperando ele, ó. Tô afiando meus punhos. Fizeram a mescla, cara. Na ficção científica agora... o protagonista, que era o cara bronco, mais durão, pá, não sei o que lá, que refletia a época. Quem é agora? Pra quem não sabe quem tá falando, é o Blade Runner 2049? Ou 7. 2049. É 9. 9. É 89. 49. 49. 49. E era o Harrison Ford, que era o... como? Ó, mão da porra. Ó, mão da porra! E o... e agora é o Ryan Gosling, que é o que tá caçando ele, pelo visto, né? É o Deckard, né? Que é o Harrison Ford. Eu gosto de Blade Runner. Robótica é um negócio que Hollywood faz um negócio muito foda, né? Porra! No máximo eles conseguem passar requeijão no pão. Tem uns nanorobôs muito loucos, faz várias coisas. É. Mano, a câmera... as traquitanas de Missão Impossível são sensacionais. Sim, sim. É, entrando num negócio de espionagem também. Porque eles são espiões, na verdade, né? Sim, você bota uma lente de contato que tira foto e manda em HD pro... é uma loucura. É, velho. Tira a máscara. Oh, aquela máscara é sensacional, puta que pariu. No primeiro filme, não, é no segundo, que tem uma máscara que é real, que é o Tom Cruise, e era o... não, é o terceiro, que é o Philip Seymour Hoffman. Uh-huh. E a máscara é verdadeira, tipo, é efeito prático, que é perfeita. Bem louco. É, então, tipo, isso só foi só pra fazer um... ah, que legal que é. Mas assim, mas é tudo surreal, né? Tipo, ah, tem aquele filme que ele se pendura num prédio mais alto de Dubai, lá. Do lado de fora com umas luvas que... mas sabe o que eu gosto do 4? O 4 brinca justamente com o fato de que tudo isso é tão ridículo e surreal que todos falham. É. Tudo que eles usam falha, a luva falha. Ele tá pendurado do lado de fora, tipo, 150 metros do chão e falha, né? É muito foda. O Protocolo Fantasma é um filmão da porra. Teve o quinto, né? Teve, que é o Rogue Nation, né? Não sei, Ameaça Fantasma, não. É Protocolo Fantasma. Não, Protocolo Fantasma é o quarto. Como que é Rogue Nation? Nação... eu não sei como foi traduzido. Não lembro. Mas é meio fraquinho. É bem, bem fraquinho o quarto. O quinto. Na verdade, é muito assim... o primeiro é muito bom. O segundo é ruim pra caralho, que é o do John Woo. Nossa. É péssimo, é horrível. Tem uma justa com motos. É, a ideia era isso. Ele fala, né? É que horrível. E eles fizeram em um take só. Isso é foda. Porra. Só que tem 3 cortes de câmera. Por que você não filma com um corte só? Ia ficar animal. Porque é o John Woo. É, o John Woo é louco. E tem umas pombinhas loucas. Mas aquela hora que o cara tá enfiando, tá com a faca forçando pra enfiar no olho do... como é o nome do... William Hunt. Uhum. Ele tá forçando essa faca. Na verdade, é um cabo de aço que tá prendendo a faca de verdade pra poder dar o efeito que o cara tá tendo a maior força de toda. Imagina a história desse cabo. Matava o Tom Cruise. Enfiar a faca no olho do Tom Cruise. E ele, ah, vai fazer! O Tom Cruise, quem nunca viu entrevista, ele ria assim. É verdade. Cientologia. Eita porra, agora a gente vai ser rastreado, meu Deus do céu. Cientologia. Disfarça. É o olho sem vida, né? E, bom, acho que tá bom, né? Tá. Acho que tá bom. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Tô vendo aí você mexendo no botãozinho aí. Tá? Foi? Não sei. Mas... que é isso? Parece filme de terror quando tá correndo no corredor. Ou tem? Ah, esse é o Thundercats que eu ia fazer aqui. Não lembra? Não. Não ouvi, cara. Mas Barone. Não. Ah, não vai dar tempo. Mas Barone. Sabe que eu odeio? Eu odeio. Tá estranho. Tá direitinho? Tá. Ah, então tá bom. Eu odeio o fato de que o CD caiu em desuso. Porque eu tenho uma coleção de CDs e não faço mais nada com ela. E eu gostaria de doar pra alguém que gosta e não tem ninguém. Porque lembra como a gente dava valor pra música? Sim. A gente, porque era caro, né? Era caro. Você ia lá, pô, comprar o CD. Nossa, que eu comprei aqui o CD. Que legal. Aqui, ó. Foi, tem um encarte aqui. Até na pirataria não era barato. É. Que era R$5 de CD, né? Isso era muita grana pra quando você era jovem cagar. Nossa, sim. R$100 era o objetivo máximo, né? R$5 valia muito naquela época. Porra, sim. R$5 dava pra você comprar. Nossa, 3 pampuma. E ainda sobrava 50 centavos pra jogar um flipper. Verdade. Porra, dava pra jogar um pinball legal. Eu zerei o pinball do Star Wars. It's a pinball wizard. É o... Como é que é o nome disso aí? Pinball Wizard. Mas é do... É o Tommy. É, Tommy. Tommy Gun! Que isso é... Quem? Tommy Gun. A música Tommy Gun. Você tá falando que você odeia. É do The Clash. Não, eu gosto de The Clash, acho legal. Então, eu gostaria de que a música voltasse no tempo pra que os CDs valessem alguma coisa, pra que pelo menos os meus CDs valessem alguma coisa. Eu tenho certeza que você tá velho, né? Eu queria voltar no tempo. Não, mas é que assim, tipo, eu tô ocupando espaço na minha casa, jogar fora de cogitação. Porque é foda, né? Jogar fora. E tem muita lembrança, tal, porque a gente ouvia a música de verdade. Na verdade, a música perdeu valor nesse sentido também. Existem pessoas que ouvem e tal. Foda-se se é você, eu tô falando com o resto do mundo. Hoje em dia você ouve música no celular, você vai lá, coloca no Spotify. Oh, guys! Imagina se você comprasse CD disso. É, oh, muito louco. Quantas pessoas compraram Black Total? Caralho, lembra do Black Total? Tinha as pessoas que tinham o CD dos hinos de futebol? Sim. Ou o CD que era o... Da Transamérica, dessas coisas que tinha CD de dance e tal. CDs da 89. 89. Que tinha aquelas músicas tipo... É, você não sabe quanta falta que você me fez. Nossa, isso é muito velho. Isso é 95. Os assim. Ostras. Os Ostras. E tem também... Essa bomba eu não ando mais. Achar o bagulho no banco de trás. Caralho. Isso era acho que mais velho ainda. Mudou de sábado que eu odeio pra saudosismo, né? É. Sabe o que eu odeio ser saudosismo? Não, então, daí nós comprávamos CDs. Eu tenho lá CDs de edições especiais. Eu tava até comentando com você antes ali sobre que eu tenho o de... Tinha CDs duplos, né? É, CD duplo. Já tem CD da Suécia. Eu tenho um CD da Suécia e um do Japão. É, o do Blink 182 é o Animal of the State, meu, é japonês. Que eu comprei usado. Eu saí o mesmo preço do original. Do nacional. E o da Suécia eu encomendei. Mas assim, encomendar CD na época era tipo R$25. E CD normal. É que não tinha lançado ainda o CD que eu queria. Encomendei, demorou tipo 3 semanas, chegou. É, um CD custava R$20, eu paguei R$25. Não era barato, era bem caro até, se for pensar bem. O último CD que eu comprei eu não lembro, mas eu lembro que eu não paguei barato. Eu paguei tipo R$36, sabe assim. Caralho. Porra, era caro assim. Isso era preço de CD duplo, que era já R$40, R$45. Pois é, e assim, outro dia eu fui na Galeria do Rock, né, quem é de São Paulo... Esses R$40 deveriam dar hoje em dia uns R$250, assim. Puta, sim, é, exatamente. Outro dia eu fui na Galeria do Rock, né, tipo, e, meu, não é mais nada, era um shoppingzinho. Sim, é uma galeriazinha normal do centro. A única loja de CD que eu me lembro de ter visto lá era a Baratos e Afins, que é a única loja que se mantém porque vende muito vinil. Uhum. E ela é mega especializada, você consegue o vinil que você quiser. Mas tirando ela, só tem loja de brinquedo, né? Tipo Pop, Funko Pop, camiseta, você ficou camiseta. Estúdio de tatuagem. Estúdio de tatuagem, lá. Piercing e essa loja. Antigamente, quase todas as lojas eram de CD. Sim. Né? Caralho, mano. Por isso que era a Galeria do Rock. Galeria do Rock, agora é a Galeria da Roupa. Então eu odeio a morte do CD só pelo fato de que eu os tenho. Eu não ligo que tenha mudado a mídia e tal, mas até eu não ouço CD, tá lá guardado no fundo do meu armário. Até mesmo porque leitor de CD dá pau. Ah, sim, é sim. É um cacete. Mas assim, vamos e convenhamos. O computador hoje em dia nem tem mais o drive. A gente ouvia a música com um valor diferente mesmo, que nem eu falei antes. Você sentava, era um ritual, você sentava. Sim, uma coisa vinda da época, que assim, foi remanescente de quando não existia TV. Uhum. O rádio era grande atração. É, as pessoas sentavam pra ouvir rádio. Rádio, ouvir gramofone. E era de onde vinha. Era de onde vinha informação, onde tinha entretenimento, onde tinha a música propriamente dita. É. Vinha tudo daquela caixinha. Exatamente. Isso sobrou um pouco até a nossa época da mídia física. Uhum. Quando entrou a mídia digital, acabou. É, e assim, a gente baixa música. Sei lá, você não quer baixar porque você não encontrou a música. Você vai no YouTube e você ouve. É. Você bota lá, tem lá com letra, com animação, com essas coisas. Discos inteiros. Discos inteiros. Tem playlists. Tal. É melhor pra ouvir, é muito mais cômodo, é muito melhor. Porra. Eu só queria vender meus CDs aí, ou sei lá, algum colecionador de verdade que gostasse. Aí, ó, um anúncio. Ah, se você quiser, for mesmo, você é fodão, você gosta mesmo, me prova, te mando. Te mando não, você vai buscar. A gente vai marcar num lugar público, no shopping. Eu vou colocar num saco de lixo. Se você for árabe. Ah, para, pô! Ah, agora fiquei mal. Mas aí, eu coloco num saco de lixo, coloco na lixeira tal, pra não ter problema. Você aprendeu isso em filme, né? Velocidade máxima. Puta filmão da porra, hein? Ô, filmão da porra! Filmão da porra! Você sabia que esse roteiro foi escrito pra ser um filme do Duro de Matar? Sim. É, eu acho uma foda essa história. Na verdade, tem outros filmes que são. Na verdade, tem uns 5, 6 filmes que são filmes bons de ação que eram pra ser filme do Duro de Matar. E os filmes do Duro de Matar, tirando o 1 e o 3, são uma bosta. É, o 2 não é tão ruim assim. O 2 é o mesmo que o 1. Eu gosto muito, mas eu reconheço que é o mesmo filme. Sim. Só que no aeroporto. Eu acho muito legal o policial. Meio que a gente voltou pro tema. O policial do aeroporto fala: é, só porque você acabou com um ataque terrorista em Nova York, você não vai mandar no meu aeroporto, McClane. É, o aeroporto de Los Angeles, né? Não, Los Angeles não, é o primeiro. É, você veio de Los Angeles, acha que aqui as coisas são assim? Big shot. Você é o figurão. Nossa, então, esses diálogos eram tudo ruins, isso não entende. Isso é o tira. Mas, Maroni, o que você odeia? Eu já devo ter falado disso aqui antes, mas me incomoda profundamente. É meio capaz de ter falado disso e esqueci. Porque a gente está na mídia mencionada no que eu odeio. Ah. Eu odeio gente que vai falar de podcast assim e fala: ah, mas eu não consigo ouvir um podcast. Ah, mas que saco. Ah, porque é longo. Porque não dá. E lá lá lá. Essa mesma pessoa abre uma porra de um vídeo no YouTube de 1h30. Uhum. De algum filho da puta ter tudo falando... Seu idiota! Da última edição do Homem Cagado, Aranha, whatever, é, que saiu da Marvel. Ninguém gosta. E não assiste. Ele só ouve. Ele deixa a aba aberta, rolando o áudio, e vai fazer outra coisa. E quem ouve gameplay? Basicamente você tá ouvindo um podcast ruim. Ruim. Que não foi pensado pra ser só ouvido. Logo, você é duplamente imbecil. Tá? Você... Depois vai do tomar Ryan no meio do Gosling, do Tom Bombadil. Vai pra puta que pariu. Eu vou pegar você, se você faz isso. Mas eu concordo com o que você falou. Não, eu só espero, assim, de coração, que você não procrie. Só isso. É. Que você, nessas brincadeiras de trolar minha mãe, você chuta em suas bolas e você se torna estéreo. Você já tá misturando as coisas. Que é outra coisa que você odeia. Sabe o que eu odeio? YouTuber de boné. Da Fubu também? Oi? Da Fubu? Não, olha, gente, notícia, hein? Pra quem ouviu o episódio em que Fernando Baroni fala sobre... Episódio 14. Episódio 14, que ele fala que ele tinha um boné da Fubu, que era o FB, e ele usava... Boné da Fubu, pra quem não sabe, é que normalmente é rapper que usava, né? A galera do movimento hip hop. Fernando Baroni, garotinho, bochecha rosa, usava um boné da Fubu, porque tinha FB, era Fernando Baroni na concepção dele. Pô, e viu uma foto de... Que eu estava com a camisa do South Park aí. Ele era o perfeito Cartman com o boné da Fubu. Que triste, né? Puta que pariu. É. Mas e se eu odeio mais alguma coisa? Não. Então tá bom. Tchau. Não!